Saudações antimanicomiais, direto da comuna imaginária do Coconoré, eu sou Caio Maximino e essa é a Rádio Colibri. Sempre abrimos esse episódio com essa saudação, mas o que significa ser antimanicomial? Nesse episódio falaremos um pouco sobre o manicômio como instituição, sobre os processos históricos que o instituíram e que produziram a luta contra ele, e sobre os conflitos e confrontos entre visões de saúde mental que ameaçam o retorno do manicômio. Como vimos no primeiro episódio da Rádio Colibri, existe uma concepção do sofrimento psíquico como doença que tem raízes históricas nas primeiras classificações de transtornos que acompanhavam uma forma de tratamento que costumamos chamar de manicomial. O manicômio, enquanto instituição, pode ser entendido como uma organização do espaço e do tempo da vida que se aproxima do que o sociólogo canadense Irving Goffman chamava de instituição total, abre aspas, um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada, fecha aspas. Em seu livro Manicômios, Prisões e Conventos, Goffman analisa as características das instituições totais, prisões, asilos, manicômios, mas também quartéis, escolas internas e conventos. Essas instituições totais são caracterizadas pelo seu fechamento, ou seja, a capacidade de conquistar em sua totalidade o tempo e o interesse dos internos, dando-lhes um mundo ao criar uma barreira à relação social com o mundo externo. O manicômio, como instituição total, será caracterizado pela centralização hierárquica, sob uma única autoridade, do controle e da escolha sobre os tempos e espaços de todas as atividades diárias das pessoas internadas, que agora têm tempo e local para fazerem todas elas as mesmas atividades em função de um plano racional único, supostamente planejado para atender aos objetivos terapêuticos do manicômio. Assim, para Goffman, abre aspas, o controle de muitas necessidades humanas pela organização burocrática de grupos completos de pessoas, seja ou não uma necessidade ou meio eficiente de organização social nas circunstâncias, é o fato básico das instituições totais. Fecha aspas. O sociólogo aponta, claro, consequências importantes dessa forma de organização social da vida cotidiana. A primeira delas é a divisão equipe médica internado. As pessoas internadas formam uma categoria que é vigiada e controlada por uma pequena equipe de profissionais de saúde. Goffman aponta que, abre aspas, cada agrupamento tende a conceber o outro através de estereótipos limitados e hostis. A equipe dirigente muitas vezes vê os internados como amargos, reservados e não merecedores de confiança. Os internados muitas vezes veem os dirigentes como condescendentes, arbitrários e mesquinhos. Os participantes da equipe dirigente tendem a sentir-se superiores e corretos. Os internados tendem, pelo menos sob alguns aspectos, a sentir-se inferiores, fracos, censuráveis e culpados. Fecha aspas. Dessa maneira, uma das funções da equipe dirigente, os profissionais de saúde, é restringir a transmissão de informações, sobretudo informações quanto aos planos para as pessoas internadas, dando uma, abre aspas, base específica de distância e controle com relação aos internados. Fecha aspas. A segunda consequência que Goffman aponta é que o controle que a equipe de saúde exerce sobre as tarefas e atividades das pessoas internadas leva a uma perda de sentido dessas atividades. Abre aspas, haja muito ou pouco trabalho, o indivíduo que no mundo externo estava orientado para o trabalho tende a tornar-se desmoralizado pelo sistema de trabalho da instituição. Fecha aspas. Para que o manicômio consiga exercer esse poder de organizar totalmente a vida cotidiana das pessoas internadas, é preciso que alguns dos efeitos da vida fora da instituição que sustentam uma noção estável do eu, sejam mudados. Goffman chama esse processo de mortificação do si mesmo, um processo sistemático de supressão da concepção de si mesmo e da cultura aparente que as pessoas trazem consigo, após uma série de degradações, humilhações e profanações do eu. Goffman não está em nenhum momento aqui falando de tortura, e veja bem, como vamos discutir mais à frente, a tortura é constitutiva do manicômio, mas de formas de organizar e dispor da vida e da cooperação das pessoas internadas que decorrem da imposição de barreiras de contato com o mundo externo. Por exemplo, permitindo somente visitas em horários agendados e restritos e punindo a não cooperação com perda de direito de visita. do enquadramento às regras institucionais de conduta, do despojamento de posses e consequência perda dos equipamentos de identidade, e da exposição contaminadora dos dossiês e laudos produzidos pela equipe de saúde que profanam a autonomia do território do si mesmo. Esse processo de mortificação compõe uma das práticas disciplinares, para usar um termo muito caro ao filósofo francês Michel Foucault, do manicômio. Em paralelo a ele, a equipe dirigente instruirá como o internado deve orientar-se na instituição. Esse conjunto de instruções formais e informais constituirá um sistema de privilégios da instituição. Se a pessoa internada segue as regras, recebe um pequeno número de recompensas em troca de sua obediência, mas a desobediência leva à punição. Goffman observará que, frente a essas práticas disciplinares, as pessoas internadas se ajustarão ao manicômio por dois mecanismos de adaptação: pelos ajustamentos primários, quando contribui cooperativamente com as atividades institucionais, e pelos ajustamentos secundários, quando emprega meio ilícito, não autorizado e não formal, a fim de escapar da realidade que a organização lhe impõe. Os ajustamentos secundários dão ao internado uma prova evidente de que, abre aspas, é ainda um homem autônomo, com certo controle do seu ambiente. Às vezes, um ajustamento secundário se torna quase uma forma de abrigo para o eu, uma tchuringa em que a alma parece estar alojada, fecha aspas. A partir desses ajustamentos, a pessoa internada vai reorganizando minimamente o seu eu, o que promove uma adaptação à instituição, ao mesmo tempo em que cronifica o indivíduo, gerando uma sensação de fracasso, um sentimento de tempo perdido e de angústia diante da expectativa de retorno à sociedade. Para sair do hospital ou para manter-se bem na instituição, as pessoas internadas têm de demonstrar que aceitam o local que lhe foi atribuído, apoiando o papel profissional da equipe de saúde que os mantém em tais condições. Essa servidão moral autoalienadora, que talvez justifique por que os internados tornam-se mentalmente confusos, surge graças à tradição da relação de serviço especializado, ou seja, da noção de que o hospital psiquiátrico diz ser um espaço de promoção de saúde, mas na realidade é um espaço de disciplina. O quadro que Goffman pinta das instituições totais não é de forma alguma abonador. Como aludimos, em nenhum momento ele está falando sobre tortura e castigos físicos, meramente sobre como a organização da vida cotidiana, a partir de um poder centralizado e externo às pessoas, arranca sua autonomia e produz consequências nefastas. A história dessas instituições revela a forma como se estruturaram dessa maneira. Para saber um pouco mais sobre essa história, conversei com a historiadora Ana Terra de Leon. Ela falou um pouco pra gente sobre como isso aconteceu no Brasil. Bom, o que talvez tenha sido o primeiro esforço de institucionalização da loucura no Brasil foi o decreto número 82, de 1841, ainda no Império, que declarava a criação do Hospício Dom Pedro II. Né? Esse hospício foi inaugurado em 1852, um ano em que a gente também vai ter a inauguração do Hospício Provisório de Alienados de São Paulo. Né? Então perceba, ainda no Império a gente vai ter algumas instituições surgindo, né, para dar conta de uma demanda que vai aparecer em algumas cidades envolvendo esse fenômeno social que a gente está chamando aqui, né, vai chamar aqui de loucura. Né? A gente também vai ter em 1864 a criação do Hospício de Alienados de Recife Olinda, em Pernambuco. Em 1873, o Hospício Provisório de Alienados de Belém, no Pará. Em 1874, o Asilo de Alienados de São João de Deus, em Salvador, Bahia. E em 1874, o Hospício de Alienados de São Pedro, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E em 86, daquele mesmo século, o Asilo de Alienados de São Vicente de Paula, em Fortaleza, Ceará. Né? Então, perceba, essas são instituições que vão surgir ainda no Império para lidar com demandas locais, digamos assim, né? Não são instituições criadas a partir de uma rede nacional, né? Uma política pública ampla, federal, de assistência a pessoas alienadas, né? Que era a terminologia utilizada nessa época. Do ponto de vista da instituição legal, né? Da lei, da legislação, uma primeira legislação vai surgir em 1903, que é a Lei de Assistência a Alienados, que foi transformada em Assistência a Psicopatas em 1927. E depois, em 1934, vai aparecer um decreto, que é o Decreto 24.559, que, a despeito de decretos estaduais e municipais que vão surgindo posteriormente, ele só vai ter alteração profunda mesmo a partir da Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001. Então, ao longo do século XX, a gente vai ver o surgimento de outras instituições públicas, né? Lembrando que aqui eu estou falando de instituições todas públicas, que vão aí entrar século XX adentro, e que são instituições asilares, né? São hospícios, são manicômios, instituições em que é possível fazer a internação compulsória. Afinal de contas, a legislação de 1934 possibilita a internação compulsória, seja por determinação da família, da polícia, ou de um juiz, ou até mesmo de um médico ou outro profissional de saúde. E são instituições que, em maior ou menor medida, estão necessariamente ligadas à noção de que o louco, esse sujeito considerado louco, constitui um perigo para si e ou para os outros. Então, existe uma preocupação muito forte com a questão da segurança, uma ligação muito íntima entre a psiquiatria, a medicina legal e a segurança pública, a polícia e o sistema judiciário. É uma psiquiatria ligada à noção de higiene mental e de higienização também dos espaços públicos, calcada na eugenia. Os grandes nomes da psiquiatria desse momento histórico, Henrique Roxo, Juliano Moreira, Dalto Botelho, Heitor Carrilho, né, são autores, são médicos e também pessoas que vão atuar politicamente, que vão sugerir legislação, que vão escrever em revistas, que vão, enfim, produzir conhecimento, mas também atuar nessas instituições, são todos autores que, em maior ou menor grau, se relacionam e estão filiados à eugenia. Não é à toa que, na maior parte das instituições psiquiátricas do Brasil, do final do século XIX e início do XX, até a década de 40, 50, a gente vai ter uma população de pessoas negras bastante alta. E, na verdade, essa tendência vai se manter ao longo ali do período da ditadura empresarial militar e, posteriormente, também, porque a psiquiatria hegemônica, ela tá ligada historicamente com preceitos eugênicos e de exclusão. Assim como a gente nota que existe um controle do corpo da mulher, do corpo da pessoa sexualmente desviante, né? E também o corpo da pessoa que é usuária de drogas, tendo ela problemas com essas drogas ou não, porque o que interessa são os ditames sociais do que seria segurança, do que seria seguro para essa pessoa ou para quem convive com ela. E não tanto, ou não absolutamente, o que essa pessoa tem a dizer sobre si mesma. Por fim, é interessante a gente ressaltar que, além de serem instituições que permitem a internação compulsória, ou seja, contra a vontade do indivíduo que está sendo internado, são instituições que, até a legislação de 2001, vão possibilitar que essa pessoa que foi internada passe o resto da vida ou longos períodos internada, sem contato com o mundo externo, apenas recebendo visitas, esporadicamente, quando a pessoa tem família ou quando a pessoa tem relações, né, com outros indivíduos que não só querem visitá-la, como têm condições de fazê-lo. Então, o que vai pautar essas instituições, que são esses hospitais psiquiátricos que a gente chama de manicômios, é justamente esse princípio do isolamento, porque essa pessoa está em desajuste, compromete o meio em que ela vive e, portanto, constitui uma espécie de perigo. A história dos hospitais psiquiátricos no Brasil, dessa forma, é marcada não somente por uma organização da vida das pessoas internadas, mas também por uma aliança com a vida externa na forma de uma política eugenista. O psicanalista Jurandir Freire Costa, em seu livro História da Psiquiatria no Brasil, um recorte ideológico, corrobora essas observações da Ana Terra. Estudando os documentos da Liga Brasileira de Higiene Mental, um grupo hegemônico que ditava as bases da psiquiatria brasileira na década de 1930, ele observou uma forte tendência biologizante e eugenista, abre aspas. Para o pensamento psiquiátrico da LBHM, a causalidade biológica em psiquiatria, como aliás em política, moral, etc., tornou-se um elemento apriorístico, fecha aspas. Jurandir Freire Costa observa nesse biologismo, que é somente parcialmente baseado em explicações biológicas com embasamento científico, usando-as para calcionar os dogmas eugenistas, um funcionamento ideológico, baseado em antiliberalismo, moralismo, racismo e xenofobia. A Liga Brasileira de Higiene Mental propunha leis antiproibicionistas acerca do uso do álcool e outras drogas, colaboração com a polícia na repressão ao uso dessas substâncias, esterilização sexual das pessoas em sofrimento psíquico e segregação desses em hospitais psiquiátricos. Não é à toa que, como a Ana Terra apontou, os principais alvos dessas populações serão pessoas pretas e pobres, homossexuais e marginais. Talvez a apresentação mais dramática do resultado dessas políticas se encontra na obra Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Nesse livro-reportagem, a jornalista apresenta a história e a realidade do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, fundado em 1903. Se a capacidade de internação na sua fundação era de 200 leitos, em 1961, esse hospital contava com uma média de 5 mil pessoas internadas. Essas pessoas chegavam ao hospital em trens com vagões lotados, chamados de trem de doido. Essas pessoas recebiam diagnósticos diversos de sofrimento psíquico, mas também eram internadas por apresentarem epilepsia, serem alcoólatras, homossexuais, prostitutas e simplesmente por serem um incômodo para alguma elite local. Em Barbacena, não somente as vidas cotidianas eram dispostas como em qualquer outro hospital psiquiátrico, o que, como Goffman demonstrou, é danoso por si só, mas torturas ocorriam. O trecho a seguir, do livro de Daniela Arbex, é particularmente brutal, então deixe um alerta de conteúdo antes de ler. Você pode pular uns 50 segundos aí pra frente se não estiver muito com vontade de ouvir uma sessão de tortura. Vamos ao trecho. Abre aspas. Uma das funcionárias da cozinha e outras 20 mulheres foram sorteadas para realizar uma sessão de choque nos pacientes masculinos do pavilhão escolhidos aleatoriamente. Uma colega cortou um pedaço de cobertor, encheu a boca do paciente, que a essa hora já estava amarrado na cama, molhou a testa dele e começou o procedimento. Contou mentalmente. 1, 2, 3. E aproximou os eletrodos das têmporas de sua cobaia sem nenhum tipo de anestesia. Ligou o engenhoca à voltagem 110 e, após nova contagem, 120 de carga. O coração da jovem vítima não resistiu. O paciente morreu ali mesmo de parada cardíaca, na frente de todos. Fecha aspas. Não se deixe enganar pela noção de que o Hospital Colônia de Barbacena era uma exceção. Essas práticas ocorreram de maneira disseminada em muitos hospitais psiquiátricos por todo o país, e se mantém em muitos espaços. Em 2015, o Conselho Federal de Psicologia, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, lançou um relatório de inspeção de hospitais psiquiátricos e revelou espaços superlotados, com equipes insuficientes, infraestrutura deficitária e condições de acesso à saúde e aos direitos humanos deficientes. O relatório terminou por reprovar todas as instituições visitadas. E isso não foi na década de 70, foi em 2015. A partir da década de 1970, diversos momentos pipocavam pelo mundo inteiro para combater essas práticas. Falamos um pouco sobre isso no primeiro episódio, quando discutimos a virada posterior para o DSM-3. Também no episódio sobre saúde mental das pessoas LGBTQIA+, quando discutimos as lutas contra a patologização da homossexualidade. Você pode ouvir esses episódios para mais detalhes se quiser. O que gostaria de chamar a atenção aqui é que no Brasil não foi diferente. O que chamamos de movimento de luta antimanicomial teve seu início por aqui na década de 1970, influenciado não somente por essas ideias da antipsiquiatria, mas também pelo clima de movimentos contra a ditadura militar. No Rio de Janeiro, em 1978, eclode um movimento de trabalhadores da Divisão Nacional de Saúde Mental, que faz denúncias sobre as condições de 4 hospitais psiquiátricos. Desses movimentos de luta antimanicomial, surgirá o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, que assumiria um importante papel na crítica dos saberes psiquiátricos de então e da política de saúde mental no Brasil, da ditadura militar. Entre as reivindicações do movimento, o fim do uso de eletrochoque e outras práticas violentas, melhores condições de assistência à população e humanização dos serviços. Os movimentos da luta antimanicomial se cristalizam décadas depois no que conveio se chamar reforma psiquiátrica, instituída inclusive na forma de lei. Entre esses dois momentos, há uma saída da micropolítica, ou seja, de rever e produzir lutas no próprio espaço de trabalho, organizar trabalhadores e usuários em uma forma de luta e questionar pressupostos epistemológicos e práticas da saúde mental, para a macropolítica, ou seja, de criar normas e leis que regem como o trabalho em saúde deve ocorrer. Esse movimento se apoia fortemente sobre a reforma sanitária, que irá produzir o Sistema Único de Saúde. Em 1986, por exemplo, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que pleiteou a criação de um Sistema Único de Saúde Universal, igualitário, participativo, descentralizado e integral. No ano seguinte, ocorreu a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que recomendou a priorização de investimentos em serviços extra-hospitalares e multiprofissionais como oposição à tendência hospitalocêntrica. Se, por um lado, aqui estavam colocadas as primeiras condições para o declínio do hospital psiquiátrico como modelo de atenção à saúde mental, também aqui se colocam algumas armadilhas, que vou comentar à frente. No final do mesmo ano de 1987, ocorreu o 2º Congresso Nacional do Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental, em Bauru, no interior de São Paulo, onde se enuncia o lema da luta antimanicomial como por uma sociedade sem manicômios. Em 1989, após a criação do Sistema Único de Saúde, passa a tramitar no Congresso Nacional o Projeto de Lei da Reforma Psiquiátrica, proposto pelo deputado Paulo Delgado, que propunha a regulamentação dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico e a extinção progressiva dos manicômios. Somente 12 anos depois, em 2001, a lei foi sancionada. Uma das dificuldades de produzir uma luta que jogue com a institucionalidade é justamente o risco de que a energia e a potência dessa luta sejam capturadas por um mecanismo burocrático e jurídico. De fato, uma consequência inesperada desse processo é a crescente despolitização dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental, que cada vez mais retomam práticas alienadas e alienantes, sem refletir sobre sua ação e sem produzir lutas que expandam aquelas conquistas. Não é à toa, portanto, que estejamos em um momento de virada, já que as forças que estavam por trás dos manicômios e que os querem como espaços de gestão da diferença nunca foram embora. De fato, todo o processo da luta antimanicomial e de sua institucionalização na reforma psiquiátrica nunca foi um movimento tranquilo, livre de contradições, e recebeu bastante resistência de profissionais de saúde alinhados a um modelo asilar. Esses profissionais, nos últimos 10 anos, passaram aos poucos a tomar as posições de poder decisório da máquina estatal que gere as políticas de saúde e aprovaram uma série de portarias, editais e normativas que tendem a nos levar de volta ao modelo manicomial. Recentemente, o governo federal publicou uma portaria, a portaria GMMS número 596, de 22 de março de 2022, que suspende as verbas destinadas à desinstitucionalização e revoga sessões de outras portarias, desmontando praticamente todas as previsões legais para o financiamento dos programas de desinstitucionalização. Em paralelo, lançou um edital público, lançado pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, SENAPRED, do Ministério da Cidadania, que prevê um repasse gigantesco a hospitais psiquiátricos. Conversei com Lúcio Costa, do Desinstitute, sobre esses movimentos. Bom, meu nome é Lúcio Costa, estou como diretor executivo do Desinstitute, que é uma organização da sociedade civil, criada um tanto quanto recente, né, em maio de 2020, cuja finalidade do Desinstitute, por ser uma organização da sociedade civil, é tratar da temática de direitos humanos, de saúde mental e da política de drogas aqui no Brasil, mas também na América Latina. Embora muito recente, o Desinstitute já produziu uma série de incidências, né? Como, por exemplo, a construção do painel de saúde mental 20 anos da Lei 10.216, que é um documento que entra numa lacuna da transparência da gestão do Estado brasileiro, que deveria prestar conta para a sociedade sobre a política de saúde mental e deixou de fazer desde 2015, a partir de um documento que o próprio Ministério da Saúde tinha chamado Saúde Mental em Dados, que todo ano era publicado. Então, com a ausência de transparência do governo federal sobre a política de saúde mental, o Desinstitute fez o painel de saúde mental, 20 anos da Lei 10.216, apresentando aí um pouco a leitura do cenário sobre a política de saúde mental brasileira. Entre outras iniciativas, agora em maio O Desinstitute também vai lançar um documento sobre desinstitucionalização no Brasil, com foco aí nos gestores municipais, estaduais, mas também no sistema de justiça, tentando trazer uma série de experiências no Brasil sobre desinstitucionalização e colocando ali algumas perspectivas para que aquele gestor municipal, aquele gestor estadual e mesmo segmentos aí do sistema de justiça que queiram e assumir aí a função e o protagonismo de produzir desinstitucionalização, esse documento vai compilar um pouco dessas ideias e apontar alguns horizontes, alguns direcionamentos para isso. Ao contrário do que as pessoas, via de regra, às vezes o senso comum pensa, que é tirar pessoas de hospital ou desospitalizar pessoas, a desinstitucionalização ela é complexa porque ela tem a finalidade de recuperar, primeiramente, o direito daquela pessoa que foi privada de liberdade, por vezes, há longos anos, né, há 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma instituição psiquiátrica e que perdeu todos os seus vínculos sociais, familiares, comunitários. Então, a desinstitucionalização ela é uma perspectiva de vida construída com aquele sujeito. Então, mais do que retirar aquele sujeito de uma instituição, é junto com ele e a partir do desejo dele a construção de vínculos sociais comunitários que possam trazer o que de fato representa para nós do campo antimanicomial saúde mental. Saúde mental, em primeiro lugar, ela é garantia de cidadania, ela é a inserção desse sujeito no mercado de trabalho, na educação, no fortalecimento dos vínculos afetivos que esse sujeito perdeu ao longo da institucionalização que ele sofreu. Então, a desinstitucionalização é a produção de saúde na sua completude. E isso eis a importância aí da desinstitucionalização para aquelas pessoas que foram furtadas do seu direito à liberdade. Bom, mas acho que é importante dizer que essas duas últimas ações do governo federal, elas não são as primeiras ações do governo federal no sentido do desmonte da Política Nacional de Saúde Mental. Nesse sentido, é fundamental que a gente olhe sobre a perspectiva histórica, as ações que, ao longo do tempo, o governo veio adotando até chegar nessas duas últimas ações que são bem preocupantes, do nosso ponto de vista, ilegais e em nada democráticas, inclusive pela forma com que essas decisões elas foram tomadas, né? E aí, do ponto de vista histórico, acho que vale lembrar que o Brasil está... A primeira condenação que o Estado brasileiro sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso do Damião Ximenes Lopes, né? Uma pessoa que foi que morreu dentro de um hospital psiquiátrico, e esse caso então vai para a Comissão Interamericana e posteriormente para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Estado brasileiro é condenado em função da morte do Damião Ximenes numa instituição psiquiátrica. Com essa decisão, uma série de recomendações é direcionadas ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro tinha à época e continua tendo que cumprir. Dentre elas, o redirecionamento da política de saúde mental de uma lógica de segregação para uma lógica comunitária. Então, acho que esse é um marcador muito importante para a gente compreender que a perspectiva da saúde mental numa atuação comunitária e não segregativa, ela não é produto de alguns grupos, mas ela é reconhecida historicamente como um redirecionamento fundamental para garantir direitos humanos. O governo federal... há uma série de iniciativas que o governo federal vem adotando nos últimos anos no sentido desse desmonte da política de saúde mental. Por exemplo, desde 2014, deixou de ser realizado no Brasil o PNACH, que é o Programa Nacional de Avaliação de Serviços em Psiquiatria. O que o PNACH fazia? O PNACH era um instrumento do Ministério da Saúde para avaliar as condições dos hospitais psiquiátricos no Brasil. E desde 2014, então, o Ministério da Saúde, para ser generoso, desconhece a realidade dos hospitais psiquiátricos brasileiros, porque não fez, não realizou mais o PNAECH. Uma outra iniciativa que se dá pela ausência, que o governo federal, em especial o Ministério da Saúde, também deixou de produzir, é um documento que ano a ano era publicado pela Coordenação Nacional de Saúde Mental do próprio Ministério da Saúde, que é o Saúde Mental em Dados. O Saúde Mental em Dados, então, ele era um documento que mostrava para os controles, para as instituições de controle social, para a sociedade, os rumos que a política de saúde mental vinha tomando no Brasil. O nível de financiamento, o crescimento da rede. E desde 2015, o Ministério da Saúde não publica mais esse documento, o que tem um impacto no monitoramento da política pública. Então, acho que esse é mais um elemento muito importante. Em 2017, o Ministério da Saúde aprova uma portaria também que traz o hospital psiquiátrico para o centro da rede de atenção psicossocial, sem qualquer nível de diálogo, sem nenhuma audiência pública, sem uma discussão ampla, como se requer dentro do Conselho Nacional de Saúde, que é a maior instância do controle social do SUS. Quer dizer, é uma ação do Ministério da Saúde, a revelia de qualquer discussão, coloca aí na rede de atenção psicossocial a figura do hospital psiquiátrico. Então, essa é uma outra iniciativa do governo federal que vai sinalizando aí qual é a perspectiva de política que a gestão acredita que tem que acontecer, né? Então, essas são algumas iniciativas do governo federal que já vem demonstrando a falta de diálogo, a falta de transparência e a falta de construção coletiva com os gestores, tanto municipais, estaduais e o próprio controle social, sobre uma política que volta o Brasil há 30 anos, há 40 anos atrás, onde a lógica da segregação era uma lógica dominante. Por muitos e muitos anos, o financiamento público da saúde mental no Brasil foi direcionada a donos de hospitais psiquiátricos. Donos de hospitais psiquiátricos que ficaram milionários com a segregação de pessoas. E esse é um capítulo importante para dizer que no Brasil sempre deu muito lucro segregar pessoas. Isso aconteceu e ainda acontece dentro de hospitais psiquiátricos, mas isso também acontece em comunidades terapêuticas. Então, do ponto de vista histórico, a segregação ela sempre foi muito lucrativa. E esse campo manicomial, ele nunca saiu de cena. E encontra, então, de 2016 para cá, uma abertura dentro da gestão federal para voltar a pautar seus interesses. Essa última decisão arbitrária e legal tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Cidadania é mais uma ação de um anúncio já feito por outras tomadas de decisão, como eu já mencionei aqui. O desfinanciamento das equipes de desinstitucionalização feitas pelo Ministério da Saúde, ela beira o absurdo, porque a justificativa foi de que os municípios não demandavam esse tipo de financiamento, por isso se cancelam a portaria. E o Ministério da Saúde alega, sem apresentar qualquer documento, qualquer análise, qualquer balanço sobre a não solicitação dos municípios para os processos de desinstitucionalização. Mas ainda que os municípios estivessem demandando pouco recurso do Ministério da Saúde para financiamento dessas equipes, caberia ao próprio Ministério da Saúde compreender isso e estimular os municípios para que eles demandassem mais ao próprio Ministério. Aliás, um Ministério da Saúde que é participativo, que constrói a política pública na base do diálogo, teria essa postura de dialogar com os secretários municipais de saúde, falar da importância da desinstitucionalização e, ao mesmo tempo, colocar o recurso público da União à disposição dessa finalidade. O fato é que isso não foi feito e, ao contrário disso, sem qualquer fundamentação apresentada, eles alegam essa baixa de solicitações e aí revogam a portaria que é estratégica para a política de saúde mental. Mas claro que isso não foi, como eu disse, um ato isolado. Isso está conectado a um projeto, e é um projeto muito mais econômico do que de cuidado. Um projeto econômico porque ao estancar o processo de desinstitucionalização no Brasil, eles, por outro ministério, o próprio governo federal, que aí é o Ministério da Cidadania, anuncia um investimento de 10 milhões para 33 hospitais psiquiátricos, cujo foco é atender a população que faz uso de álcool e outras drogas. Então, há uma orquestra em funcionamento dentro do Ministério da Saúde, dentro do governo federal, né, que envolve o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, há uma orquestra em funcionamento muito sintonizada, cuja finalidade é atender projetos econômicos, o que atropela e está em detrimento de projetos de cuidado dessas pessoas. E tem um agravante, que é o financiamento do Ministério da Cidadania para hospitais psiquiátricos. Veja, a política de saúde, ela é organizada de maneira tripartite, né, com gestores municipais, estaduais e o governo federal. Ela tem fluxos específicos para que recurso público seja direcionado. Então, o SUS tem diretrizes fundamentais para a organização dos dispositivos em rede. O Ministério da Saúde não pertence como membro dessas diretrizes e desses fluxos. O Ministério da Cidadania, ele atravessa toda a política do SUS e decide ele próprio financiar o hospital psiquiátrico, que não é de competência do próprio Ministério da Cidadania. Ao meu entender, cabe, inclusive, uma avaliação, caso isso de fato se efetive, caso o Ministério da Cidadania repasse recurso público para o hospital psiquiátrico, ao meu entender, cabe, inclusive, uma avaliação do Tribunal de Contas da União sobre a legalidade do destino desse recurso para essas instituições que definitivamente não é de competência do Ministério da Cidadania por fazer. Então é um conjunto de ações que tem a finalidade de atender os empresários abandonados do ponto de vista da mudança da política pública. Tem uma estratégia do governo federal de voltar a repassar recurso público com a finalidade econômica e, obviamente, não de cuidado e da estratégia da política de saúde ou de qualquer outra, né? É importante lembrar também, para evitar essas armadilhas, que o segundo Congresso Nacional do Movimento de Trabalhadores da Saúde Mental, ocorrido em 1987, buscou ampliar o sentido político e conceitual de luta antimanicomial para além da mera transição de um modelo hospitalocêntrico para um modelo comunitário. Leio aqui da carta produzida, abre aspas, "Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizadas que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos. O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da violência. O compromisso estabelecido pela luta antimanicomial impõe uma aliança com o movimento popular e a classe trabalhadora organizada. O manicômio é a expressão de uma estrutura, presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida." Fecha aspas. Já naquele momento, as bases para uma concepção ampliada de luta antimanicomial, que não se reduz à mera modernização e suposta humanização dos serviços, se coloca. Conversei com Isabela Almeida, terapeuta ocupacional e doutora em saúde pública, sobre a importância de avançar uma visão que favoreça o cuidado em suas múltiplas determinações e sobre como isso só é possível a partir de uma saúde mental que se faça no território e não no hospital. Bom dia. Desde 2003, 2004, a gente tem experienciado aqui no Brasil fazer o cuidado, né, propor um cuidado em saúde mental de base territorial a partir da implantação dos serviços CAPS, né, como substitutivo ao modelo citalocêntrico que até então era vigente no país. Eu me construí profissionalmente com essa experiência, né, junto com a reforma, e fui construindo a minha prática profissional também nesses serviços, nesse modelo de atenção, construindo também coletivamente esse modelo de atenção. E de fato o que a gente, né, o que eu pude também vivenciar também com a minha prática é o quanto estar mais próximo, né, das pessoas, dos seus modos de vida, dos, né, das suas existências, das formas como ela se relaciona com o seu território, né, que, no qual ela produz história, vida e adoecimento, o quanto ressignificava o processo de cuidado, o quanto esse cuidado, o quanto a saúde mental também fazia caber a vida. Diferente do que até então a gente tinha como experiência, em que o adoecimento mental, né, o adoecimento psíquico, ele precisava estar fora das nossas relações, fora daquilo que até então se produzia vida, na própria vida. Acho que esse é um grande avanço que a gente tem, né? E de fato, ter uma rede de atenção hoje, né? Desde 2011, a gente vai construindo, a gente tem construído uma rede de atenção psicossocial, é você pensar essa pessoa, esse sujeito, nessas diversas dimensões da vida, as diversas interfaces, com diversos pontos de atenção que de fato favoreçam o desejo e a iniciativa do cuidado. A gente sabe que estar mais próximo das pessoas, de poder ir à casa delas muitas vezes, quando ali a situação de crise, o momento de crise não permite ou não possibilita que ela vá buscar um serviço de cuidado, de atenção, e o serviço poder ir até a casa dela, poder junto com a família, junto com a atenção primária, pensar um processo de cuidado que de fato garanta uma qualidade de vida, que garanta estar na vida, faz muita diferença. E a gente sabe que houve uma significativa redução, né, do número de pessoas em sofrimento psíquico grave que estavam ali, né, trancafiados, bem entre aspas, ou às vezes literalmente, em suas casas, né, em seus processos de adoecimento. Então a gente tem um impacto importante ter um serviço de base territorial que também faça diálogo com outros pontos, não só da rede de atenção à saúde, né? Que faça diálogo com a cultura, que faça diálogo com o esporte, que faça diálogo com a educação, que faça diálogo com o lazer, que são também formas, né? Formas importantes de construir saúde mental ou de ter saúde mental, né? Na verdade. E que a gente, estando num lugar distante de onde a vida acontece, a gente também, de algum certo modo, também impede que as pessoas possam encontrar outros modos, outras formas de produzir saúde, saúde mental. Como podemos produzir essas formas que a Isabela falou? Acho que só é possível resistir às forças que buscam retomar um modelo hospitalocêntrico e asilar se repolitizarmos nossas práticas, não somente em um sentido macro-político, mas principalmente de entender o quanto essas práticas na vida cotidiana, nas relações que os espaços de saúde mental produzem com outros espaços, nas forças e resistências à inclusão das pessoas com sofrimento psíquico no território, nas opressões que atravessam e produzem o sofrimento, e nas contradições do trabalho diário em saúde, revelam as possibilidades de uma saúde outra. Avançaremos? Ou a mecanização de nossas práticas nos deixará presos a um modelo que, no final das contas, continua manicomial? Nesse episódio, vimos como os hospitais psiquiátricos e outras instituições totais, como as comunidades terapêuticas, por exemplo, não falei sobre isso, vamos deixar para outro episódio, organizam a vida cotidiana das pessoas internadas, levando a uma obliteração do eu e a mais sofrimento. Vimos também como isso se constitui historicamente no Brasil, e como movimentos de luta antimanicomial surgiram para combater essa lógica. Ao buscar exclusivamente a via da institucionalização, essas lutas abriram um flanco para que forças que desejam a volta ao modelo hospitalocêntrico retornem ao poder. Por isso, é fundamental redobrar os esforços na busca de uma saúde outra, que afirme a potência e a normatividade de cada um a partir de uma perspectiva relacional, comunitária e baseada no território. Se você chegou até aqui, deixo o meu muito obrigado pela sua atenção e por dividir esse percurso comigo. Se você quiser saber mais um pouco sobre as referências do episódio, links para redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, assine o podcast no Deezer, no Spotify, no FanQuail ou na sua plataforma favorita, usando o RSS. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode me ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste e respondendo a nossa pesquisa de audiência. Tem um link lá no site. A Rádio Colibri é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luane Alencar, alunos de psicologia na turma da Unifesp em Jacundá, e por mim, Caio Maximino. Saudações e até a próxima! A vida é longa, mas a curta me aprisiona demais. Ainda vivo que sem meu tempo aqui vai me trazer paz. Brasil hoje se tornaram escravas de uma ditadura, de uma mídia perversa, aonde se seu trabalho não tem um cunho comercial, eles simplesmente não te atendem, não te desvalorizam, não te ouvem. O Canto dos Malditos, como exemplo, que é o meu livro, que deu origem ao Bicho de Sete Cabeças, esse livro eu levei 4 anos, levando não das editoras. Ninguém queria editar, queriam que trocasse os nomes, queriam que tirasse o nome das instituições e dos médicos. Foi uma luta terrível, 4 anos, quase desisti de editar o livro. Então, essa dificuldade do artista brasileiro, nós temos que procurar uma alternativa. Ou, de repente, uma revisão dos direitos autorais, que paga 10% do valor de capa de um livro, que é um absurdo o escritor ganhar 10%, muita gente não sabe disso.